saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia e dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio, e quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. A verba era fria e calada, mas ele sabia e dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio, e quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. Cabeça e que o olho voa e vou girar, fica tonto depois. cabeça e que o olho voe, vou girar, fica tonto, depois cair, dormir, sentir, voltar, dormir, dormir, dormir, dormir, dormir. Salada e camurim, cajuada aromática, gene papada e alguns amigos bons. Salada e camurim, cajuada aromática, gene papada e alguns amigos bons. Salada e camurim, cajuada aromática, gene papada e alguns amigos.

amar e sofrer. Corro o risco outra vez, corro o risco de correr. Corro o risco de correr, o risco de amar e sofrer outra vez. Corro o risco por você, corro o risco de correr. Corro o risco de correr, o risco de amar e sofrer outra vez por você. Mas mesmo assim vou correr o risco. Correr, correr, correr, correr eu vou. Corro o risco de correr. approcher la ville. Des bois et des champs, s'accrocher à la vie. Quand tout se déchante, c'est aller en long, en large et sans répit. Pédaler pour jamais s'arrêter. Et si les routes manquent, finira notre virée. E não levo pra casa, mas se você vem perto, eu vou lá. Eu vou lá. Thank you. acordo cedo logo de manhã. Buzo lotado, ligo o Walkman. Trabalho o dia inteiro no calor. A tarde chove aí no teu doutor. Mas tudo bem, malandro, porque hoje tem balanço. Mas tudo bem, compadre, eu vou dançar até mais tarde. O sol há de brilhar mais.